A polícia sobe o morro, polícia desce o morro. A tampa do caixão se fecha pelo mano que ontem foi morto. A bala bate, o caixão desce e o coveiro joga a terra. Na mão da mãe tem um buquê de flores, um terço e uma vela. O cortejo fúnebre prossegue ao depósito de cadáveres. PM mata a lei tarda e quem sofre é os familiares. Olhos de serpente, um coração maldoso. Nunca adianta, só atrasa os outros. Olhos de serpente, um coração maldoso. Aqui quem planta a morte, um dia acaba morto.